Crocodilo. Crocodilo. O animal toca, toca tudo do Pará. Pra começar! E aí, Ponte! Marito Bense. Ó, é a sexta toca top do Real. Até a lua parece chorar. Crocodilo. Sede, bora! E me deixou tão triste assim, sem ter você. Lá vai! Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, eu não ia. Mas me perdoe, eu te prometo que ia acontecer. Vamos virar a situação. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Recorda, recorda! Agora? O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance. Chama no abraçamento, rapaziada. Lá da Hamburgueria 663. Aqui com a gente, bora Ricardo, bora Tainá. Joga no telão aí, neném! Um abraço bem o Juninho, o Matheus, o Lugas. Perdeu. Vai, Pedro. Não deu quando vai? No meu amor. Como é que é? Não vou mais chorar. E não. Não vale a pena ter você. Aparece. Mas vou encontrar alguém! Alguém! Começou um beijo sob a luz do luar. Olha o Felipe. Ficou os pés pro chão, me queimou. Eu flutuei no teu amor. Fala, Mariano! As luzes. Obrigado, meu parceiro Mariano, também você, a primeira dama. Tá aqui com a gente, obrigado, viu? Teu corpo me entra... Mas tá de todo mundo no açaí, minuta! Antigo e moderno, é verão, é inverno. Começando diferente. É desse jeito, bom. Se o mundo gira, respire o amor. Somos o mundo. E o quê? Eterno amor. Nós somos um eterno amor. Pra se ligar. O destino revelou um dia. Eterno, eterno, eterno amor. Nós somos um eterno amor. O destino revelou um dia. Eterno, eterno. Eu sei agora. Eu sei que às vezes dói meu coração. E aí, meu parceiro Bruninho? Joguei. Tá comigo também, um abraço. Uma paixão. Talvez um dia volte a te encontrar. Bem sei, queria te amar. E o quê? E o quê? Quem gosta é o Breno Brasil dessa. Namorei o gatinho dele. Do cursinho de inglês. Lembro os teus carinhos. Vamos dançar, vamos dançar. Eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone, endereço, celular. Não consigo te encontrar. Crocodilo. E aí, meu amigo Muralha? Tá aqui Brasil com a gente também. Você morar. Você é meu parceiro, você é velha guarda. Douglas Marada. Bora, Douglas. Você é velha guarda, você é bro. Alô, Douglas. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Pra recordar, vai. Ontem eu te beijei no sonho. Meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Baile do Patrese é bagulho doido. Poder te tocar sem sonho, meu sonho, e realizar meu sonho, o sonho de viver com você. E o quê? Ser sempre real. Nós estamos, se me acordar, nós estamos, por ti eu vou, aos limites, conquistar, pra viver só pra mim. E aí? Vou, aos limites, vou, aos limites, vou, aos limites, muito real, paixão de um mortal. Toma, toma, toma, vai! DJ Patrese, DJs Marlon Beach, Marlon Beach. Eu te quero eternamente. E aí, meu gerente Murilo? Pois não vivo sem você. Meu gerente Murilo, tá na área, segura. Vamos que vamos, vamos! Que eu te amo, que é tão grande, minha paixão. Eu desejo de te amar. Não me canso de falar. E eu? Que eu te quero. Como é que é? Vem bailando com o baile do papo. E aí, tonelada? Aí, pai. E o quê? Essa menina que está ao meu lado. Passando forte, amanhã todo o nosso maninho. Os maninhos do Pop, aqui do nosso lado esquerdo. Obrigado, viu? Eu acho que ela está afim. Viajando! Oscar, o Alan Santos, o Danilo João, a Lê, e a toda a nossa família. Que é. Caça Rock, né? Mais tarde, todo mundo a sair biruta. Ela com certeza vai se ligar. Banda da Maria e os DJ pra trazer. Pra quem conhece, teu bom. Gigante Crocodilo Prime. Tudo que eu queria agora ouvir você tocar. Pop, som, arrasta, vou, você quer do Pará. Ah, ele que eu vou. Dá em nada, bora. Toda vez que eu escuto, sinto como estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de bem e de eu sonhei. A primeira do ano vai ser aqui no Point, viu? Dia 1º de janeiro. O que faz você? É o nosso animal aqui no Point Show. A primeira do ano, meu irmão. O Crocodilo. E o que é melhor? Ninguém paga até meia-noite. Rapaz. Tinha que ser na casa número 1. Princípio. É o Point Show. Gigante Crocodilo Prime. E aí, meu parceiro André? Aquele abraço a você aqui do Patrícia e do Marlon Beach. Tá comigo, tá no Gigante? Você tá bem? Então canta, vai! Quando escuto sua voz, quero falar. Só acho que deu sede, pai. Quando vi você aqui, e de junho toca pra nós dois a canção do nosso amor. Batida desse som, um incomparável bem. E o quê? Trazendo a magia do amor. Estou feliz assim. Você faz bem pra mim. No peito, nosso amor. Ao mundo vou dizer. Crocodilo. Incomparável. gigante Crocodilo Prime. Prime. Da música de motel, essa aí, ó. Como é que é? Segura! É diferente, pai, vem! Cadê o Neto Carafina? Cadê o Carafina, velho? E aí, meu irmãozinho Carafina? Você é considerado, pai. Amigo particular do Batré. meu brother. Parceiro Muralha também tá aqui com a gente. Bora, Muralha. Prepara o camarote número 7 aí, ó. No show da virada. Lá na Marinha, Espaço Náutico. Crocodilo e JP. Olha o Breninho do Cru. A de Ultra tá passada. Como é que é? Vamos nessa. Patrese, o top DJ do Pará. Agora. Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. Achei que foi tão superficial. Pra viajar um pouquinho. Bora ponte, bora ponte. Ponte. Pensando em ti, vem pra mim. gigante Crocodilo Prime. Sufoquei a dor que havia em mim. Só eu sei. Só eu sei. Quantas vezes floresceu o amor. É império, né? Mas você. Steve Reis, rapaz, direto de São Paulo. Cadê ele, hein? O Steve Reis, aquele abraço a você, moleque. Ele tá de volta no gigante. Tá com saudade de se gastar. Como é que é? Como é que é? Pensei em você, não aguento mais. Ah, tá ali o Tito Bom junto com o Carafinha, rapaz. Ali baixinho, mano. Onde vai? Bora, Tito Bom! Não te encontrei, meu amor. Não dá pra te. E aí, Tiga Frank? Tiga e o Frank, tá parado. Isso aí, Tiga. O poderoso cobra. E o Valk? Tô na área. Oficial do baile do Patrese e do Crocodile. R.A. Boutique. Do meu parceiro empresário Anderson. Mais uma vez. Fechado sempre com os melhores. Tamo junto. É a Duke Gold. O patinho mais famoso do Brasil. Olha o pato, olha o pato, olha o pato. Toma aqui, toma aqui, toma. Vem, vem, vem. Verdade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Como é que é? Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. E não. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei. Tomar. Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu. Bora, Ricardo! Bora, Tainá! Réveillon vai ser na Bahia, minha irmã! Bahia do Sol, lá em Mosqueiro. É tudo nosso. Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. O tempo com a treze será aqui na beirada. Segura! Mas agora você se foi e não postou em nosso amor. Não canta, vai! Mais alto. você. É o crocodilo. Enlouquece, enlouquece quando o gigante detona. Mas essa aqui que é lenda, ó. Bora, Jô! Gigante Crocodilo Prime. Lá vem! Fala, Marcos. Parceiro Marcos Serra também tá aqui com a gente. Bora, Marquinho. Mais tarde tem. Açaí virou. Eu penso em você. E a Penélope Charmosa, neném! Mas eu não consigo enganar meu coração. A Thaís Miranda, né, patroa? Do jeito. O empresário olhando também. Esquecer, é a Penélope Charmosa. Eu penso. Sempre aqui, ó. 48 horas em. E eu? Te amo. Sou do novo fã-clube. Sou da galera do pote. Eu sou do Tavanã. Novo fã-clube super pop. Como é que é? Aonde o H de fundo vai? Sem tese. Matheus também, patrocinador oficial aqui do nosso animal. É a Mobster na parada, meu irmão, meu irmão, meu irmão. A Mobster, a Mobster. Foi lindo demais o nosso amor. Hoje eu tô de mobs também. Não faz. Fala, Matheus! Um abraço, garoto! Sou louco por você. Está fria madrugada. Fala, Puguinha! Te esperar. O gerente da FV Veículos, né? Pensando. Junto com Marcelo Camedá. Com 2 segundos pra te amar. Meu amor, me diga. E joga prêmio! Atrevo Esporte no telão. O novo patrocinador do baile do Patrese. Fechadão aqui, ó. É a Trevo Esporte na parada. Vamos pra cima, tá na tela. É a Trevo. Eu te vejo. Bate forte o meu coração. Dá dentro do corpo. Desejo e paixão. Tirarirarara. Na madrugada. Tirarirarara. Canta, vai. Arte. Vamos lá! pra sentir e tocar. Ricardão! Se nada vai. Bora, Tainá! Quando olho, você não está. Hamburgueria 663! E a cada segundo com uma lágrima. Vamos chegar esse hambúrguer lá em casa, viu? Vamos nessa! Vai chegar, vai chegar! Porque... O top DJ do Pará. Lá vai! Meu coração está tão só, querendo meu bem te encontrar. Essa saudade dói demais. Chama a atenção aí do Matheus Salgado. Aquela noite quando seu cartão de crédito foi encontrado. Tá aqui no comando. Agora estou sozinho, sem os teus carinhos. E eu, e eu! Do Jurunas, do empresário Netinho, do gerente Fabrício, dá o juro nas carnes na parada e tá na tela. Gilson Lange, minha produção passa bem. Eu respiro você. E o quê? Em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira. O Felipe da Caju. Se o bicho pega. Meu parceiro Michel também. Você pega pra mim também. E a Cidinha, é? Do... Tá aqui, ó. O bagulho é doido. Eu vou pra lua a pé ou de trem. Eu sou maluca, eu sou maluca. Robson do corte. Você. O cara que dá o grau no visual do Patrese. Lá no Jurunas. Você. É o Robson do corte, meu irmão, no Jardim. Eu sou maluca. Aí, Robson. Eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. Bora, legal. Banda Amazonas. Não existe fronteira pra me ser. E o prefeito do Curió. Parceiro Paquetá também tá aqui, ó. Bora, Paquetá, refresca, não vai pra cima, galera. Deus, pra nos separar, a gente se ama. Bora, que tá na hora. O come tudo do Pará. Crocodilo. Vai começar! Pode avisar que o top DJ do Pará já chegou. O homem do baile é quem comanda o show. DJ Patrese agora vai botar pra quebrar. Solta o batidão que sacode o Pará. Pode avisar que o top DJ do Pará chegou. O homem do baile é quem comanda o show. DJ Patrese agora vai botar pra quebrar. Solta o batidão que sacode o Pará. DJ Patrese agita e bota na pressão. Vai começar, vai começar! DJ Patrese, a gente bota pra na pressão. O homem do baile tá na área e o baile não para não. DJ Patrese, a gente bota na pressão. O homem do baile detona e bota na pressão. DJ Patrese, a gente bota na pressão. O homem do baile tá fogo, fogo, fogo, fogo. Tu quer fogo? Tu quer fogo? Um, dois, três, agora! Aí, Geneta MT. Esse é o DJ Paulinho. Olha o caqueado. E toma caqueado começando, começando. E bota o bagulho pra doidar. O bagulho pra doidar. O bagulho pra doidar. Lá vem, lá vem, lá vem, vem. Eu gostei. Lá vem de novo. No gigado, caquiado. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, vai. Quem é? São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. E ele? De braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela suta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele eu amo. Vida. Eu quero que minha ex. Eu quero que minha ex vá pra lá. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Então canta, canta, foi. Canta, canta. Ela tá de brincadeira com a minha cara. Idiota. Idiota. Idiota. Toma o chifre pra caralho. E pra sentar na minha piroca, vai, vai, vai. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar dentada. Quem é canto? Quem é trocou? Vai pro croco. Quem é trocou? Vai pro croco. Quem é trocou? Vai pro croco. Dá atenção, tô fora. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Quem vai amanhecer, joga a mãozinha pra cima e dá o grito também. Corno dá o grito! Égua, muito alto isso aí! Quem tem vizinha fofoqueira faz barulho também! Joga, joga, joga pra cima! Joga, joga, joga pra cima! Torcida do Paysandu! Dá uma vaia na galera do Remo aí! Torcida do Remo! Dá uma vaia na galera do Paysandu também! Joga pra cima! Agora! Ei! Lava! O bagulho tá doido! Eu nem sei. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ pra trás e invadimos de peneca. Bora comer! Vara xereca, vara xereca, vara xereca, vara xereca. E comemos vara xereca, vara xereca, vara xereca, vara xereca. E comemos vara xereca. Cheguei! Oi, oi! A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai escolher, quem vai escolher. Tu vai escolher? Quem vai escolher? Quem vai escolher? Quem vai escolher? Quem vai escolher? Quem vai escolher? Quem vai escolher? Quem vai escolher? Quem vai escolher? Quem vai escolher? Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Quando olhei seu celular, vem uma mensagem. O croco é foda. Me rocha. Bora, meu gerente Marcelo. Croco, pô. Minha vida e você. Fala um beat pra trás, já faz a onda. Meu coração. Então bora. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Canta bem alto. A última do ano. Segura. Eu chorava e pedindo perdão. Agora. Pode chorar. Primeira do ano vai ser aqui também no pódio. Pode me perder, Rebeca Lindsay. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, amor. Ganhou! Vem DJ pra Brasil, pra roubar seu sentimento. Pra cima, meu pódio. Assim como explicar a ti todo este meu sentimento. Ai, ai, ai, minha filha. Toma. Ai, ai, ai, amor. Desde que te vi, roubaste meus sentimentos. Toma, toma, toma, toma. Alô, bicho, como é que tá? Tô voando alto. Te vou na minha luta e trabalhando. Lava. Eu tô voando alto. Pra se ligar. Te vou na minha luta. Carafinha, agora. Todo show, ela está me querendo. Sabe que o Patrese é o cara do momento. Como anda brava pra poder passar o tempo. Vai pra cima, minha família Maguari. O Dodate é lixo, mas é rede pra ninguém. Eu vou pra casa, sois melhores. Não te pegar, me porque minha maior merda é deixar minha família velha. Pode crer. E toma a deitada, toma a deitada. Acelera. Toma. Do Patrese tira brava com teu ex. Vale do Patrese tira brava com teu ex. Brota no vale do Patrese tira brava com teu ex. MC Rick na voz. Quebra tudo. E hoje também é aniversário do Rafael Nis. Junto com nosso brother parceiro Steve Reis. E o Jorge Macho. Tá todo mundo aqui na retaguarda do Animal. É hoje que ele paga. É hoje que ele paga. É hoje que ele paga. Cabelo ok, marquinha ok. O quê? sobrancelha ok, a unha tá ok. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brota no baile do Patrese. Na maré te deixar maluca, o Patrese tá tarado, ele vai te deixar maluca. Vai te dar tapa na luca. Tá doida, tá doida? Como é que é? Maluca, vai te dar tapa na luca, vai te dar tapa na. O Patrese tá tarado, ele vai te deixar maluca. Tá doida? Tá tarado, ele Patrese tá tarado, ele vai te deixar maluca. O Patrese tá tarado, ele vai te deixar maluca. Vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na bunda, vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na bunda, vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na bunda, vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na bunda, vai te dar tapa na cara. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Joga pra cima. O Patrese saltou o copo dessas piranha. O Patrese saltou o copo dessas piranha. Uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. E oh! Vai ver, não vai pro Kevin, o queijo. Bota o botão de cabexê, seja no lisa, no PPG. Pode começar a descer, pode começar a descer. E vai descendo, e pina essa bonita. Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar. Agora! Não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas veio você em segredo. Trazei você pra me ensinar o que é o amor. É que eu tô na tua e eu amo você. Vou bem me prender. E aí, sujo? Vou fazer agora, mas tudo bem se conquistar você. Leonardo, DJ Leonardo Silva também, a Janha, a Evelyn Chorona também, e a Caratinha também tá aqui, ó. Prepara, Dário. A primeira do ano vai ser aqui no Ponte, viu? Já 1º de janeiro, vamos tocar fogo, meu irmão! Explode o bagulho! Melô do sapinho, vai! Ah. nas costas, radinho na cintura. Olha o boné, cintura, bonézinho pra trás, bonézinho pra trás. Esse pra é trás, DJ Paulinho, DJ Paulinho. E põe no jogado, põe no caqueado. Toma, toma, toma, toma. É só putaria, é só, é só putaria. É só putaria, é só, é só putaria. É de volta, né, Jaque? Bora já! Ai, ai, ai, ui, Fabinho Ferrari, chega na área também, Fabinho! Só cabecinha, olha. Meu camarada, é de verdade, meu amigo, meu patrão, sem puxar saco. Tamo junto, Cidinho. É nós sempre, aqui no Croco, e onde for. Sempre nós, meu presidente da área. Toma, toma, toma.